Deru deru. Deru deru. Deru deru. Parararararaya. Deru deru. Parararararaya. Sertão de lago, palafita escura. Depois do verão, a chuva que faz invernar. Encharca a terra com água barrenta. Alagando de vez, ligeireza de raio. Despenca moinho vergando nos galhos. De vento, de açoite, de tanto girar. Deru deru. Parararararaya. Deru deru. Parararararaya. Deru deru. Deru deru. Chove miúdo nos campos de cachoeira. Vem chegar mês de janeiro, vejo o bastião passar. Mato porrudo vem trazido lá do teso. Mato porrudo vem trazido lá do teso. Te juro que não careço desse macho a recuar. Meteu cabeça mais embaixo a recalçada. Meteu cabeça mais embaixo a recalçada. E o cabra foi dar com a cara pra poder me respeitar. Deru deru. Deru deru. Parararararaya. Deru deru. Parararararaya. Deru deru. Parararararaya. Deru deru. Parararararaya. Chove miúdo nos campos de cachoeira. E um vaqueiro sem costela, eu nunca vi nada pior. Anda vexado, jeito é só criar novilha. Anda vexado, jeito é só criar novilha. Que a maravilha nunca pôde apreciar. Que a maravilha nunca pôde apreciar. Vai cagar pensa num ponteio da viola. Ligeiro vai sem demora num tchulero bolera. Vai cagar pensa num ponteio da viola. Ligeiro vai sem demora num tchulero bolera. Convide a dama e vá dançar um xalala. Convide a dama e vá dançar um xalala. E dança menina, dança rapaz. Dança menina, dança rapaz. Deru deru. Deru deru. Deru deru. Parararararaya. Deru deru. Parararararaya. Deru deru. Tum tum tum tum. Deru deru. Tum tum tum tum.